Jesus, aqui estou reconhecendo quem eu sou, tão falho, pequeno e pecador que não suporta viver sem tua presença. Senhor Jesus, estou clamando, pois preciso mudar. Estou sem forças, nem consigo mais lutar. É que eu preciso do Senhor comigo. Preciso do teu abrigo. Acalma minha alma. Eu cansei de fugir dos planos que tu tens pra mim. Acalma minha alma e limpa minha alma. Eu hoje decidi, vou fazer tua vontade. Jesus, aqui estou reconhecendo quem eu sou. Alguém tão falho, tão pequeno e pecador, que não suporta viver sem tua presença. Senhor Jesus, estou clamando, pois preciso mudar. Estou sem forças, nem consigo mais lutar. É que eu preciso do Senhor comigo. Preciso do teu abrigo. Acalma minha alma, acalma minha alma. Eu cansei de fugir dos planos que tu tens pra mim. Acalma minha alma e limpa minha alma. Eu hoje decidi, vou fazer planos que tu tens pra mim. Acalma minha alma e limpa minha alma. Eu hoje decidi, vou fazer tua vontade, tua vontade, tua vontade, tua vontade. Vou fazer tua vontade, Senhor. Tua vontade.